suas coisas, mexendo no seu celular. Encontrei o que eu não queria encontrar. Fiquei no meu canto só, comecei a chorar, imaginando mil coisas que eu iria te deixar. Assim, parece uma estrada sem fim.